Oito. Recife 17 após rota 350. 10, curva esquerda, Pucas, Amaral 5051, contorno 208. Euro 42, Pucas, Jambo, Caju, portão 11, chame quando pronto. Pucas, Jambo, Caju, obrigado. Azul, Mine 004, Vector Flight State, Turn left heading 230, due to traffic 1 o'clock, 22 miles, north east. Bravo 78, maintain crescent, crossing flight level 080 to 2000 feet. Heading 230, Azul 9004. Salvador, Atlanta 326, informação, 96. Atlanta 326, boa tarde, contato radar, 75 milhas, sudoeste de Salvador. Vou ir direto do Una, repasse em viagem descida. Atlanta da descida, Atlanta 326. Atlanta 326, desça para o nível 050. 050, direto do Una, 326. Escola cabeceira 10, curva direita, Dael Leda Mostiva, 5034 208. Sete da gema correto, no portão 2, chame pronto. Chamarei, obrigado. Azul Faz, correto, Samine 004, fly. Direct Vitória da Conquista. Flying direct Vitória da Conquista, Azul 9004, thank you. Azul 9004, intent to maintain the heading 230 for 15 miles. Tambu, no 164, vai fazer um pequeno desvio à esquerda no cúmulo daqui, tá? Estabilizado, Gol 964. Camarão, obrigado. Posição 2, pronto para pushback acionamento. 397, 2 autorizado, chame o táxi. Livre pushback acionamento, chamaremos o táxi. 397. Estabilizado visual com a pista, o 964. 1964, complete o sinal de chame a torre, 1895. 1895, obrigado. A6326, desça para 2000 pés, ajusta no 016, autorizada a chamada. Porta estabilizada. 2000 com 1016, autorizada a VLS da pista dessa, porta estabilizada na 3200. Salvador, gol 964, passa meio bastante perto. Gente, gol 1164, já avistado, autorizado o pouso, pista 10. Vento 170 graus, 09 graus. Livre pouso, obrigado, 164. Line 004, contact now with the center. Level 1260. You confirm the first? First is 128.8. View call receive 128 decimal 8, alternate 126 decimal 0, azul 9004. A 32000 autorizado, sinal ILS, informa estabilizado. 64, no solo, ao 37, direita, 121, no decimal 9, o solo. 21 agora. Salvador, eu vou 1164, livrando a sua espanha. 1164, boa, segue via Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette. Olha o táxi, voo 397 com 164 a bordo. 4 horas e 27, autonomia Galeão é alternada. Confirma pra ver? 164. Gente, 164 a bordo. Autorizado o táxi de Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 1, 18, decimal 95. Ajuste 10 no meio, bom voo. 10 no meio, ajuste. Táxi. Ponto de espera, 1189. É o gol 1397. 1164, segue Alfa Juliette, portão 2, parte 1. Alfa Juliette pro 2 no parte 1 no gol. 1164. Salvador de Oceania 321 no número 6. Para Brasília, 360, informação óptica. Oceania 321, boa tarde. Oscar, confere. Autorizado Brasília, via peso do Luna 7, após conforme rota. Nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, após Elefa, aciona 5056, controle 120, decimal 8. Recebe 360, Brasília, Arbor, Elefa, decola da 7, com primeira curva à direita. Acertou 1-7, procede 5056, transponder 120, decimal 80, controle. Xenia 321, protegimento correto, portão 612, reporte pronto. Boa tarde. Se tiver questionamento, 6315, estou de portão 5. 5-0, informe estabilizado. Autorizado, Electra 3, aqui 5-0, informe estabilizado, 6-2. O vento é 1-7, 0 graus, 0-9-9. Livre decolagem, da 1-0, ou 1-3-9-7. com 397, decolado aos 42. Chame o controle, 208. 208, boa tarde. 3695. 3695, 6600. Controle, boa tarde, eu vou no 397 da El. Estou no 397, boa tarde, contato radar, que me mantém. Espero, via saída da El. E deu só o final da mensagem, é, saída da El, pode confirmar, sobe até o 360? Estou no 397, contato radar, nível 360, via da El. Via da El, positivo. No momento do sistema consta apenas um plano vencido, das 1652. Confirma se foi apresentado alguma DLA? É, eu não tenho essa informação, eu vou com sua companhia requisitar a informação. Obrigado. Cliente 4144. Pode voar direto, Dael? Obrigado, Dael. Chame a 315, autorizado táxi, via parte 1, vinde até o ponto de espera, ponto de espera, chame torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 6, bom voo. Salvador, boa tarde, azul 4131, informação Oscar, 340 Campinas. Azul 4131, boa, Oscar, confere. Autorizado Campinas, via piso Luna 0, após conforme rota, nível 340, decola da 1-0, primeira curva direita, segue perfeito saída da El, Leda, Motiva, aciona 5061, controle 120, decimal 8. Autorizado Campinas, nível 340, decola da pista 1-0, da El, Leda, Motiva, 5061, 1208, azul 5. Correção, 4131. 4131, cotejamento correto, reporte quando pronto. Obrigado. Senhor Salvador, é o 4144-21 novamente. É, obtivemos informação que existe uma DLA para 1755. Gente, irei contactar a AS. Mantém escuta o 4144. Tá. 4144, como recebe o solo? 5/5. Gente, 4144. É o CNR-61-6142, na posição 11. 2.11, autorizado para o chamego acionamento, chame táxi. Vai, então, vou encontrar para o acionamento. Tiro para abrir um pouquinho o porão aqui, vai levar um pouquinho a mais, ok? Autorizado o acionamento, reporte quando totalmente para o push. 47, libera a direita, 121, decimal 9, o solo. Espera direito, 2963, 2 metros. Espera a próxima, 6315. Próxima, 6315, alinhar e manter, 1-0, autorizado. E mais 6315. 326, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 5, pátio 1. Alfa, Juliette, portão 5, pátio 1, 6326. Poxa, né, 6142 na 11, agora totalmente pronto para início. 6142 na 11, autorizado, feedback, reporte para o táxi. Juliette, reportado a táxi, 6142. Na 6315, livre decolagem, da 10, vento 180 graus, 07 nós. Azul 4144, me ajuda? Falando que a sua VLA foi encontrada no sistema, estou apenas aguardando o recebimento pelo centro, ok? Mantenha escuta aguardando o 4144. Na sua escuta, mas vai manter o 4144. Exato, confio. Afirmo, estou de letra. Salvador, Rona 097, Rona 190. Rona 097, boa tarde, essa é a minha identificação via chegada Bonf. Desça até 4 mil pés de ajuste de altímetro, Rona 096. 4 mil, desce via Bonf. Rona 097, Rona 096. Rona 397, chame Centro Recife, frequência 1251, alterna 13395. 251-3395, gol 397, boa tarde. Canal 6315, decolado ao 50, chame o controle, 120, décima 8. Boa tarde, obrigado. C315, boa tarde, contato radar, subi mantenha nível de voo 360 via Dael. 360 via Dael. C315, autorizado Dael. É, 6142 para o táxi, está com 121 a bordo, tem autonomia de 3 horas e meia, alternando Fortaleza. Oxalá 6142, autorizado táxi, via Pátio 1, Índia até o ponto de esfera, ponto de esfera, chame torre 118.95, ajuste no 0116, bom voo. 116 no ajuste agora, vai via Pátio. E aí, você está com a torre 3295 lá. Já não é 6142. a nova solicitação 6355, autoriza direto Leda? Autorizado Leda, Xenete 315. Confirmando, desculpa, é Mótima? Autorizo Leda, 6315. Obrigado. Ou 2008, acione a identificação e aguarde instruções de controle. Mais curta, Gol 2008. 2008, agora sim, o contato radar afastado de Salvador, 75 milhas, sudoeste. Está autorizado a descida até o nível de voo 050. É o 050, Gol 2008. P-008, após coral, voe Mari para chegar na Mari, altímetro no 096. Espera aqui após coral, Mari no 096, obrigado. P-008. 2798 na escuta do controle. Salvador, boa tarde, Xenia 621, no próprio estiver com treinamento, posição 62. Xenia 321, autorizado o estiver com treinamento, chame táxi. Autorizado o estiver com treinamento, pode dar táxi, Xenia 621. Ingressando, alinhando e mantendo, Xenia 6142. Boa tarde, é o Azul 2718, cliente da Ótica, está passando 190, autorizado até o 150. Azul 2798, boa tarde, acione a identificação, desça e mantenha nível de voo 060 via chegada Mari, altímetro no 096. Desça até o 060 via 10106 o altímetro. Voo 2008, inicie descida da presente para nível de voo 050. Realizou, está descendo, 2008. Xenia 6315, voe por base. Gente, por base, Xenia 6315, grata. 4144, autorizado com fins, Vepo Zulu 21, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa, aciona 5542, controle 120, decimal 8. Aprovado 360, conforme o uniforme Zulu 21 na primeira aeronavia, 10, com curva primeira direita, Arbor, Elefa, 5042-1208. Responde 5542, no portão 3, chame para o pushback acionamento 4144. Ótimo, 5542. Foi 718, voe ITAP, descida para nível de voo 050. Direto ITAP para o 050, o 2798. 08, oficial daqui a pouco, 6142. É. 060-2008. Trolle Oxané, 6142, decolou na Pucajão, Maracaju. Xenia 6142, boa tarde, contato radar, subir e mantém nível de voo 350 via Puca. Via Puca, 350, Xenia 6142. 1097, tem condições de voar Duna, interceptar o localizador por mês próprio? Afirmativo, voo 1097, aguardo Duna. Boi Duna, Gol 097, em descida para 2.000 pés. Está autorizado a final ILS, informe estabilizado. 2.000 para Boi Duna, vai informar estabilizado. Gol 097, em descida. 3.718, é autorizado a descida até 3.000 pés. Está livre da restrição de altitude em TAP. Livre da restrição em TAP, livre até 3.000, o 2.718. 3008, autorizado descida até 4.000 pés, livre da restrição de altitude em ITAP. 4.000 pés, livre da restrição de ITAP, Gol 2008. Canar 6315, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1. Semana 1251? 125, decimal 1. Integrado, obrigado. Controle, o Xaner 6142, devido à formação, necessita voar na prua 09090, pro 90, por 40 minutos. O Xaner 6142, está autorizado os desvios necessários? Após, se tiver condições, voijamo. Ok, quando tiver condições, voajamo, o Xaner 6142. Para evitar formações, mais 10 milhas, depois volta para a Duna. Ativo, Gol 0097. Azul 2718, confirme indicado. 2718 está com 250 de indicado. Entendi. Primeira curva à direita, segue inicialmente, corredor Axé, restrito 1.000 pés. Aciona 5065, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Juliette Charles Zulu, cotejamento correto, confirma o pátio para ver? Então, B? Gente, para acionamento de táxi, chame torre 118, decimal 95, Juliette Charles Zulu, bom voo. Para o táxi, Juliette 6321. Estamos com 143 a bordo, alternando Guarulhos, com 3 horas de autonomia. O Xanema 321, correção, autorizado táxi via pátio 1 no Índia até o ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1017, bom voo. Autorizado táxi, pátio 1, até o ponto de espera, torre 118, decimal 95, bom trabalho, Xanema 321. 42, aguarde transferência de comunicação. Vazado, senhor, Xanema 142. Hotel, boa tarde, prossiga. Solicito autorização do reboque da posição 14 na remota para a posição 10, pátio 1. Franca Alfa, Vitor Hotel. Autorizado o uso do reboque. Reporte parqueado no 10. Reportará. São Salvador, boa tarde, Azul 413, Roma 3 Lima, pushback acionamento. Azul 4131, pátio 3, autorizado, pushback de acionamento, chame táxi. Chama na táxi, graças. Salvador, boa tarde, boa meu filho Serra Lima, devido à informação, papá, pode acompanhar aqui. Papão, meu quilo, Serra Lima, boa tarde, informação, papá, aguarda um instante cópia, prepara arbor, pós-direto. frente, aguardo o arbol após o direto. Estamos falando do Papa Romeu, Romeu para guarda. Romeu, Romeu Bravosca, boa tarde, número 2 para a cópia, preparar vó, direto, informação em curso é papá. Feito da papá, preparar vó, direto, Romeu Bravosca, na circula. Salo Salvador, o gol 1796, autorização para o Galeão. 1796, boa tarde, informação papá, número 2 para a cópia, número 3 para a cópia, prepara a saída da Euleda após Irume. Ciente, Daniel Lerirô, meu bom, 7 na frente. Papão, meu quilo, Serra Lima, pronto, cópia? Pronto, quilo, Serra Lima. Papão, meu quilo, Serra Lima, autorizado, Serra, Novembro, Índia, Uniforme, conforme rota, nível 160, decola da 17, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor, após direto, aciona 5052, controle 120, decimal 8. Ciência, autoridade da Rosa, Serra 90, Índia e Unicórnio, evolução 97, primeira curva de direita, saída Arbor, após DPC, nível 160, aciona 5052, controle 120, decimal 8, quilo Serra. Quilo Serra Lima, corrigimento correto, confirma o problema? Está comandando, cinco a bordo. Senar 6142 é o controle. Prossiga ao controle, 6142. Agora centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 12545, Oxané 6142, agradece também. Bono 097, estabilizou? Estabilizou, bono 097. Ponto de espera, no ponto de espera, Xeme Torre 118, décimo 95, ajuste no 097, movou. Gente, autorizado via Índia, Pátio 1 Índia, 295, aguarda. Ou 4131. Estamos livres no 097, voo no 097. Meu Bravosca, autorizado Serra Novembro, Índia, Uniforme, conforme rota, nível 200. Decola da 17, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor, após e direto, aciona 5112, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Autorizado aqui a uso 200, decola da 17, com curva à direita, no perfil da Arbor, após direto, 5112, 1208, 1295, Romeu Bravosca, cotejamento correto, confirma pessoas a bordo e o pátio. Gente, Romeu Bravosca, funcionamento e táxi, chame torre 118, decimal 95, meu voo. 118, 95, grato, Romeu Bravosca. Chanel 6321, decolado ao 06, controle 1208. Controle 208, boa, Chanel 6321. Romeu Bravo, Ascacione, chame táxi. 0 desse, mantenha 2000 pés, informe estabilizado. Maré estabilizado, 2008. Estabilizou 27 no 8. 27 no 8, torre, 118, decimal 95. 1895, boa. Motor Salvador, boa tarde, Chanel 6321. Chanel 6321, boa tarde, contato radar, subir e mantenha nível de voo 360 via Arco. 360 via Arbor, Chanel 6321, teria condições de voar Elefa para minimizar nosso acesso por gentileza, senhor? Chanel 6321? Autorizo Elefa, após 2000, ou Chanel 6321. Graças, senhorita, voando Elefa, Chanel 6321. Torres, Papa Romeu, Quilo Serra Lima, acionado, para o táxi. O Quilo Serra Lima, livre táxi, chame na Papá. Salvador, é o Porsche, Alfa Vitor Hotel. Alfa Vitor Hotel, prossiga. Já está acionado na posição dela. Uma boa tarde. Boa tarde, Avianca, Alfa Vitor Hotel. Boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantém 2197 no solo ao 07, libere a direita e chame o solo, 219. Libere a direita, 219, ao 097. Boa tarde. Olá. Atro Porto 9, autorizado, chame táxi. Autorizado, Samaria, 824. Gol 097, Rio Branco. Bola 097, boa tarde, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, gol 097. Ah, 3 do Índia Serra. Tem gol 2008, continue na final e aguarde autorização de bolo. Mais foda. Serra Lima, para ingresso na pista. Mantenha, Patá, o que o Serra Lima, tráfego já alinhado 97. Entendo. Voltou para a Bosca, chame na Papá. Para Papá, voltou para a Bosca. Juliette, Charles, Lula, tá pronto? Ok. Ok, autorizado decolar da 17, venta 160 graus, 059. Azul 2718 no solo, azul no 0, libere a direita, 121 no decimal 9 solo. Libre 219, azul 2798. Azul 2718, livre ao Fox Tático. Decolagem. Gente, a manhã do próprio nome aqui já. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, seu antes da Juliette. Pede no pouso. Você tem livre pouso na 1-0. Ventão no 60 graus, 069. E pouso na 1-0. Está visual para o tráfego, 2008. Juliette Charles Zulu decolado aos 1-1. Chame o controle. 1-208. 208. Charles Zulu. Salvador, esse é o Papatango Juliette Charles Zulu, decolou na sua escuta. Papatango Juliette Charles Zulu, contato radar, mantenha 10 corredor axé, quando possível a proa ideal para o destino. Observe o pouso da aeronave da Gol na curta final, após alinhar e manter o no zero. Após aeronave final, alinhe e mantém 4-1-3-1. E atenção para nível de voo 065 em condições visuais. Juliette, Charles, Zulu. Zulu. Antes da Juliette. 2718, mantém antes da Juliette, dê passagem ao Boeing da Gol, taxiando para o ponto de espera, após, ingressa, portão 1. Ok, após Gol, segue portão 1, azul 2798, obrigado. Sete, Charles 1. Prossiga. Trouxe, está mantendo a proa 307, confirma. Ativo, está aqui na 278, 280. Percebo que está mantendo a proa 307. voe direto de China à proa anteriormente informada como ideal em ascensão para nível de voo 065 para não interferir na chegada pelo norte de Salvador. Solicita manter aqui a proa 290 para evitar formação. Alfa Juliette 8.41, Zulu, a proa direto para o destino. Zulu. Controle de Salvador, é o gol 1885, ciente da informação Papá Cruz, 200 para o 160. 885, boa tarde, acione a identificação via chegada Bonfim, desça até 4 mil pés, ajuste no 0 no 7. 4 mil na Bonfim, 1885, descigo. Controle de Salvador, boa tarde, Papá Romeu Quilo Serra Lima, decolou da 17, aí da Arbol. Papá Romeu Quilo Serra Lima, boa tarde, contato radar, subi mantenha nível de voo 160 e voe direto à Arbol. 160, direto à Arbol, Quilo Serra Lima. Torre Salvador, uma boa tarde, 1884, próximo ponte, espera do 10, pronto. Pegou o 984, ali é MT, 10. Ali MT, 10, 984. Meu Bravo Oscar, só mais um instante para iniciar a decolagem. Azul 4131, decolada Azul 14, chame o controle, em 120 decimal 8. 4131, 20, 8 graus. Chame táxi. Coordenação, repara o táxi, 4144. Boa tarde, contato radar. Suba e mantenha nível de voo 340 via saída da Dael. 340 Dael, azul 4131 via, graças. Está autorizado decolada 10, vento 160 graus, 079. Decola 884. O meu Bravo Oscar, a restrição do controle, devido a um tráfego que decolou no mesmo perfil de saída, o senhor vai ter que aguardar mais 2 minutos alinhado, ok? Eu tentei aí uma possível operação, mas o mesmo negou. Aguarde só mais 2 minutos. Azul 4131, autorizo o voar Leda inicialmente e aguarde a coordenação passando. Tente, Leda, aguardando, graças. Controle Salvador 984, voo, boa tarde. Voo 884, boa tarde, contato radar, subir mantém nível de voo 230 via PUCA. 230 via PUCA, fácil. Prepara a saída da El. Transição Coral. Muito obrigado, gente da Papá. Puxando a 6331, copia. 331, copia. 6331, autorizado Congonhas, via para o Zuluna 0, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfeito saída da El, Leda, Motiva, Astana 5124, controle 120, décima 8, aguarda para o cotejamento. Estado no 0, no 7, destino 050, 132, no 7. 4144, autorizado táxi, via Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 7, morro. Estado no 0, no 7, táxi, via Índia, no ponto de espera, torre 18895, obrigado, bom trabalho. Eu sou 4144. Xanema 331, por gentileza, coteja. Chama aqui o Xareta, autorizado 360 para Congonhas, é, via uniforme Zulu 10. O base, no Famizu, Nomeia, IHC. Dael Leda Monte, com a decolada 10, semana 3, 124, 1208, Ocean. Ocean 6331, no cotejamento correto, no portão 4, reporte para pushback e acionamento. Mataremos, bom, muito obrigado. Lima. Confirme, para o que você anima? A razão de subida. Mano, 1707. Bravo Oscar, confirme a razão de subida que vai entregar. 3.500. Salvador Azul, 4462, boa tarde, processo. 4462, acione a identificação, mantenha nível de voo 170, voo em Mari, para a chegada Mari e aguarde. Voo em Mari, encontrar a terceira, 4462. 4462, contato radar, atual estado de Salvador, 57 milhas sudoeste. Está autorizado descida até o nível de voo 060, altímetro no 017. 060, sozinho, 4462. Xanema 327, confirma o nível solicitado? Temos aqui o nível 180, 180. Xanema 327, para Ilhéus, pronto, cópia? Pronto. 327, autorizado Ilhéus, via Golf 677, nível 180, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Coral, aciona 0260, controle 120, décima 8. Ciente, então 180, 180, autorizado, via Golf 677 para Ilhéus, decola pista 10, seria Dael Coral. O transponder 0260, controle 1208. Xanema 327, cotejamento correto no portão 5, reporte para o chuveiro de acionamento. Reportaremos, obrigado. Podemos ler? Cruzeiro Lima 250, está presente. Pelo Serra Lima. Correndo. Serra Lima, após árvore, foi direto do chão. Gente, após árvore, direto do chão, foi certo. Pronto, azul 4144. 4144, reautorizado, táxi, via Índia até o ponto de espera. Lá, torre 11895, ajuste no 07. No 07, livre Índia até o ponto de espera, 118.95, 4144. 2, reduza para 2509. 2509, 4442. Oito, oito, quatro, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85. 285, de base. 089. Autorizado a linha decolar no 0 azul 41, no 44. 885, está autorizado a final ILS de rede da pista no 0, informe estabilizado. 885, autorizado, sinal ILS, informe estabilizado. Autorizado, chamada estabilizado, X-ray 10 Golno 885. Serra Lima. Só Romeu, Romeu Bravo Oscar, informa o tráfego 12 horas, 8.5 milhas com o mesmo rumo. O Bravo Eco 9 Lima mantendo o nível de voo 160. Romeu Bravo Oscar, tá ciente, seu mesmo no descanso. Romeu Bravo Oscar. Juliette Charles Zulu, solicita modificação para o 085. Autorizado 085, Juliette Charles Zulu. Zulu. O Bravo Oscar, tráfego esperado. Oscar. Do 4462, autorizado descida até 3 mil pés, ajuste no 017, livre da restrição de altitude, em escape. Tem 3.017, livre da restrição de escape, da altitude 4462. 24, controle, 1208. 1208, patrão, 144. Quatro, boa tarde, contato radar, se mantém a nível de voo 360, via árvore. 360 via árvore. Ele é o 2x0, ciente da Papá. 009, boa tarde. Papá, informação, prepara a saída da El Transição Coral aguardando. Da El Coral aguardo. Canal 6314, boa tarde, senhora, identificação via chegada Mari. Desse mantenha nível de voo 050, altímetro 1017. 050107, 6314. Patango Juliette Charles Zulu, serviço radar encerrado, 37 milhas noroeste de Salvador, para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, 128.8, alterna 1260. 128.260. Estabilizou no 885. No 885, torre 1198.95. 295, obrigado, 1885. 4462, desça para 2 mil pés, autorizado sinal ILS, informe estabilizado. 2 mil, autorizado ILS, informe estabilizado, 4462. 94. Vento 180 graus, 089. Pouso autorizado na 0185. Manchando agora Centro Recife, frequência 1288. Alterna 1260. Recife em 1288, 1260,